Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina em modo verão e hoje recebemos um novo convidado, o diretor de informação do Grupo Empresa, Ricardo Costa. Muito obrigado por ter aceitado este convite das Conversas de Esquina entre uma agenda atarefada e tenho que lhe perguntar, ao ser-se diretor de informação, dá logo entrada direta no Clube das Insónias? Não, não ao fim destes anos todos, ou seja, é óbvio que quando se assume responsabilidades de direção de informação em qualquer órgão de comunicação social em Portugal, pelo menos nos nacionais, mas presumo até que noutros, há de repente uma série de complicações, de problemas, de questões legais, de pequenas... Só levanta-se um bocadinho o microfone. Que surgem e que são coisas que uma pessoa que não esteja nessas funções não imagina que existam. A única vantagem que eu tenho, e que têm muitos outros colegas que estão na minha situação, é que ao fim de alguns anos, muitas dessas coisas, apesar de algumas delas serem complicadas, graves e pesadas, já fazem parte do nosso dia-a-dia e, portanto, como fazem parte do nosso dia-a-dia, obviamente não nos provocam insónias. A única grande vantagem é que hoje já só uma mega crise é que nos tira o sono. Não é uma questão de aligerar os problemas, é uma questão de já serem problemas com os quais... Enfim, vamos lidando. Mas a experiência faz com que se sofra menos por ansiedade? Sim, sobretudo isso, como é óbvio. Porque repare, quando nós hoje somos apanhados com situações de crise, sejam situações externas, sejam às vezes situações de organização interna, porque pessoas que estão doentes, porque crise não sei quem, porque alguém se foi... Nós já vivemos isso várias vezes e, portanto, a única vantagem que a passagem dos anos dá a qualquer pessoa que tenha funções de desfio ou de direção numa redação... é o de já ter passado por grande parte das situações alguma vez antes. Não todas, como é óbvio, mas é isso que nos tira grande parte da ansiedade. Ao ser-se diretor de informação e ter acesso a todos esses problemas e de uma estrutura como a empresa, faz com que se relativize os problemas da própria vida? É um bocadinho difícil dizer. Às vezes sim, outras vezes não. Tem mais, o que faz é com que, muitas vezes, durante o dia, e durante o dia, tem-se dado um dia longo, sei lá, entre as 8 da manhã ou as 7:30 e a hora de jantar, uma pessoa pura e simplesmente quase não tenha tempo para olhar para a sua vida. E portanto, mais do que relativizar, às vezes é o não ter tempo para se olhar para as suas coisas, não sei, quando são coisas muito, muito, muito urgentes. Não é uma coisa muito fácil de gerir as duas. Eu não gosto muito de separar, porque as pessoas dizem, a vida profissional, a vida pessoal, nós só temos uma vida, não é? Não há matrioscas. É óbvio que não podemos achar que a profissão tem todo o tempo, mas também não podemos achar que é só a vida familiar, que tem todo o tempo, ou outras coisas que nós queremos fazer, só há uma vida, e é uma questão de equilíbrio, uma questão de gestão de tempo. O mais complicado que o trabalho, o jornalismo em concreto, faz é que muitas vezes, mas outras profissões também são assim, portanto não estou a colocar o jornalismo numa situação muito diferente de outras, embora como é muito intenso e muito imprevisível, tem essa questão, que é muitas vezes, uma pessoa até pode achar, bem, hoje tenho que tratar disto e disto e daquilo, e acontece, chegares às 11 da noite ou às 10 da noite, não trataste, não é de nada, nem sequer te lembraste de tratar de alguma coisa. Isso acontece muito, mas não é, mas atenção, sinceramente não acho que seja o mais relevante, até porque normalmente uma pessoa nestas coisas gosta do que está a fazer, e quando se gosta do que se está a fazer, as coisas também são todas bastante mais fáceis. Há uma anulação controlada ou descontrolada do Ricardo Costa em termos pessoais? Quando existe essa separação? Às vezes é descontrolada, outras vezes é controlada. Às vezes é descontrolada. Há certo tipo de situações, de acontecimentos que nos descontrolam completamente e que nos tomam conta da vida. Agora, como eu digo, uma pessoa quando vai para jornalista, como eu digo, é assim, ninguém vai para padre para não trabalhar ao domingo, não é? ou para jogador de futebol. E ninguém vai para jornalista, com todos os problemas que a profissão hoje tem, mas ninguém vai para jornalista a achar que vai ter a vida mais organizada, planificada do mundo, ou que não vai trabalhar de manhãs, ou às noites, ou aos fins de semana, ou aos feriados. Isso não existe. Pois pode acontecer que a sua vida, em função do sítio onde trabalha, até se organize mais, até porque a vida das pessoas... Estamos a falar de pessoas mais novas, à medida que vão avançando, muitas vezes, quer dizer, infelizmente, casam-se, têm filhos, etc. e tal, e portanto a vida toda nem sempre tem a mesma liberdade quando nós temos 20 anos. Mas é óbvio que ninguém vai para o jornalista a achar que têm uma vida muito organizada e planificada e gerível de todas as maneiras, porque isso não é possível nem é coordenável com a profissão na maior parte dos casos. Mas existia um encanto, uma espécie de primeiro amor pelo jornalismo que se foi perdendo com a idade, com essa experiência? Não. Eu acho que o grande desencanto que hoje que existe com o jornalismo, pelo menos no meu caso, não é bem desencanto, eu não sinto um desencanto, mas eu noto muitas pessoas com esse desencanto. Há uma questão que é muito complexa. O jornalismo está hoje a atravessar uma fase, não é a atravessar uma fase, eu acho que está a mudar. Nós estamos a terminar uma era e entrar noutra, ou numa época, enfim, não, escolham o nome que preferirem, porque uma era é assim um bocadinho uma coisa mais vasta, de grande mudança, porque aquilo que sustentava financeiramente o jornalismo nos últimos, desde que existe, enfim, mas desde que existe de forma profissional, se quisermos 100 anos, 100 e tal anos, neste momento está a ser completamente posto em causa por razões que têm a ver sobretudo com tecnologia. E isso sim, eu acho que está neste momento a provocar um desencanto muito acelerado em muitas pessoas e por razões que eu percebo perfeitamente. Antes disso sim, havia uma espécie de desencanto que tinha a ver com a passagem do tempo, com a passagem da idade, porque muitas vezes aquilo que nos excita e anima e empolga aos 20 anos, aos 40 já não, se calhar já não provoca em nós o mesmo nível de ânimo. Agora, neste momento, aquilo que existe hoje em 2016 é uma situação muito mais radical do que essa. O jornalismo foi um acaso? Não foi, por acaso não foi. É assim, o que foi um acaso foi as coisas que depois eu fui fazendo. O jornalismo não foi um acaso. Eu desde muito cedo, por sei lá porquê, mas os meus 15, 16 anos, que andava sempre, achava que gostava ou de trabalhar ou ser jornalista ou de trabalhar na área de relações internacionais ou de diplomacia, enfim, mas também nunca tive, depois acabei, nunca tentei nem nada que se pareça, fui para o curso de comunicação social, curiosamente em pleno curso estava aqui na Rádio Universidade de Tejo, que é mesmo neste edifício do Instituto Superior Técnico, com mais uma série de colegas meus, nomeadamente da faculdade, o António Tadeia, o Reinaldo Serrano, a Cristina Figueiredo e mais a Teresa Oliveira, e mais uma série deles, que estávamos por aqui, enfim, por Carolice, a fazer noticiários e a fazer alguns programas. E gostei muito, mas foi uma experiência completamente, enfim, amadora da nossa parte, embora a rádio fosse até tivesse uma estrutura bastante organizada e profissional. Essa rádio depois não conseguiu o alvará quando foi o concurso da legalização das rádios. Uma estupidez, não por sempre nós cá trabalhávamos, mas porque foi um erro grave na altura do governo de Cavaco Silva, que foi o de não dar um estatuto especial às rádios universitárias e pô-las a concurso com todas as outras rádios, que apareceram para aí, faliram praticamente todas. Todas as outras rádios, que eram tudo projetos megalómanos, faliram quase todas. E as rádios universitárias deixaram de poder emitir, com exceção da de Coimbra, que acho que foi a única que ficou na altura. A Rádio Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa e muitas outras que existiam e que eram rádios muito interessantes, feitas por Carolice, mas onde apareceram pessoas que eram muito boas e tinham belíssimas ligações às várias universidades e às várias faculdades de cada uma dessas cidades, perdeu-se. Isso fiquei muito desencantado com isso. Mas, curiosamente, na altura, entretanto, pediram-me, também através de uma colega de faculdade, Ana Paula Azevedo, que hoje está no Sol, se podia estagiar para o Expresso, e fui, e fiquei lá, ainda lá estou hoje, no fundo, quer dizer, estou no grupo. Portanto, não foi um acaso, no sentido que eu sempre quis, era o que eu queria. O que foi um acaso foi como é que eu comecei, como é que eu fiz as coisas, e isso foi tudo fruto de um acaso. Tive imensa sorte das coisas que foram aparecendo, assim, meias, de forma muito informal, pronto, e foi assim que as coisas foram. Como é que se justifica aos pais que não se vai terminar um curso? Não justifico, eu acho que eles durante uma parte de certo tempo não percebem. O que é que tu vais fazer? Porque eu durante uma série de tal alturas eu dizia aos meus pais, não, ainda estou a terminar e tal, não estava. Mas isso é uma coisa que eu arrependo-me disso. É mais difícil justificar hoje aos meus filhos do que ter justificado aos meus pais. Sim. Eu tenho filhos, uma delas na faculdade, os outros no liceu, e um deles mesmo no final do liceu. Não é fácil justificar porque é que não se terminou um curso, sobretudo quando se podia ter terminado. É que essa é que é a questão mais absurda. Eu estava na faculdade, no terceiro ano, e tecnicamente ainda estou na faculdade no terceiro ano, no quarto, neste caso. Eu, em bom rigor, hoje sou licenciado. Se eu for pedir à Universidade Nova de Lisboa o diploma, não é? O diploma com consideração. Não, nem precisa de nada. Só não precisa de nada de entrar com nada da vida pessoal, nem profissional, nada disso. Não. Só a consolidação dos créditos já dá, é o suficiente para a licenciatura. Porque eu já tinha cadeiras de quarto quarto ano. Nunca fui lá pedir isso. Não, se calhar um dia vou. Não é uma coisa que me tenha feito falta no sentido do meu dia-a-dia profissional, mas eu arrependo de não ter acabado o curso. Mas teve a ver com o entusiasmo da altura. Uma pessoa começa a estagiar e a trabalhar num jornal como o Expresso, e até a ganhar, porque na altura ganhava-se bem nessas coisas, e a trabalhar com aquilo que era, se calhar, a melhor redação, era seguramente a melhor redação de imprensa que havia em Portugal, com os jornalistas que nós admiramos, a poder trabalhar com eles e ajudá-los, assim, sempre como estagiário, assim, ainda por cima a receber dinheiro, e a poder lá estar e a colaborar muito, a sensação que eu tinha ali era que eu num dia ali, ou numa semana ali, aprendia mais do que em muitas cadeiras da faculdade. O que, por um lado, é verdade, há um lado que é um bocadinho injusto, porque o que se aprende na faculdade são coisas diferentes, e eu depois mais tarde percebi isso, que não só percebi aquilo que muitas vezes acontece, que é cadeiras que nós não valorizamos, que eram, foram muito importantes para nós do ponto de vista intelectual. Por outro lado, percebi que aquilo que se aprende na faculdade são coisas diferentes e complementares, e portanto é óbvio que eu teria tido tempo para ter terminado o curso na altura e feito as duas coisas. Fiz um investimento absoluto no jornal, pronto, não correu mal, mas podia ter feito as duas foi coisas. Um all-in não pensado, não estruturado. Sim, não foi estruturado, minimamente. O que é que uma pessoa que tem com 21 ou 22 anos não estrutura nada desse ponto de vista? Vai apenas com... Há um lado naivo que se apercebe do que aconteceu. Sim, tal e qual. E depois é demasiado tarde, no sentido em que depois casei-me, tive filhos, e depois o trabalho é um trabalho já muito pesado, e depois uma pessoa muito disponível, porque assim que sempre foi assim, tinha muito trabalho aos fins de semana, muito trabalho à noite, muito trabalho nos horários mais estranhos, e portanto uma pessoa conseguir conciliar isso com a vida familiar e ainda estar a terminar um curso... Que não tinha aulas à noite e que não tinha aulas ao fim de semana, mas portanto tinha que ser durante a semana, era praticamente impossível. Eu ainda me matriculei, se não estou em erro, 2 ou 3 anos, que paguei propinas, mas nunca depois lá fui. A partir daí, uma questão de sorte ou uma questão de trabalho e empenho? Eu não gosto de opinar sobre mim, porque acho que não faz sentido, acho que só tem que ser outras pessoas a fazê-lo, e obviamente haverá opiniões que dirão uma coisa, outras dirão outras, e outras dirão outras coisas que eu provavelmente nem me lembrarei, umas mais simpáticas, outras menos simpáticas. A única coisa em que eu tenho empenho, isso tenho, e não tenho nenhum problema em dizer, pelo contrário, porque dá-me também muito trabalho, e é uma conversa que eu tenho muitas vezes com colegas meus, e faz-me uma certa confusão que as outras pessoas não façam isso, não tem que fazer todas na mesma escala, como é óbvio, mas que não façam um pouco, eu sou muito paranoico e obcecado, se quisermos, com o que se passa na comunicação social em todo o mundo. Ou seja, é relativamente raro acontecer alguma coisa importante em termos de lógica de comunicação social, de coisas novas que aparecem, coisas que acabam, porque é que acabam, porque é que aparecem, em praticamente todo mundo que eu não saiba. E não é por eu ser nenhuma pessoa omnisciente ou presciente, é porque isto está tudo disponível, é só uma questão de nós sabermos o que andar a ler, onde ler, porque isto hoje em dia, se eu quiser saber o que é que se passa nos mídias em Itália, é fácil. Sim. Ou em França, ou em Espanha, porque há quem escreva sobre isto, há boas coisas universitárias, outras de instituições privadas, há muito bons jornais a escrever sobre isso, há blogs, há tipos no Twitter, há coisas. E eu isso sempre fui uma pessoa muito preocupada. Ou seja... Eu tenho uma noção relativamente próxima do que se passa nos mídias em Espanha, do que se passa em França, do que se passa em Itália, do que se passa na Inglaterra, do que se passa nos Estados Unidos. Perguntar o que é que se passa no Japão ou na Índia, eu não sei. Agora, se aparecer alguma coisa muito importante, muito espetacular ou muito inovadora, ou houver um grande falhanço, normalmente sei. Mas, repito, não tenho nenhuma dificuldade de saber, dá apenas é trabalho. Todos os dias eu procuro, ou quase todos os dias, procuro ver o que é que se passou, o que é que não se passa, coisas novas que estão... E essa, se quisermos, essa minha obsessão, essa sim dá-me uma vantagem, não é nenhuma vantagem espetacular, porque eu acho que as outras pessoas não o fazem porque não têm interesse nisso, que é o de ter uma noção muito realista, normalmente, de como é que está o estado das coisas na comunicação social. Por isso é que eu hoje em dia, e já há vários anos para cá, eu tenho uma visão ultra realista do que se está a passar, que não é... E por vezes cruel. Não, é sobretudo realista, é uma visão um bocadinho... Há muita gente que diz é pessimista, não é, é realista. Porque, por exemplo, eu tive uma das coisas que mais me confusão fez, foi quando começou a grande crise económica, aqui depois de 2008, neste caso mais perto de... Mas foi logo ali, 2009, 2010, 2011, eu estava no Expresso nessa altura, e muitos colegas meus de imprensa, e o Expresso é um jornal teve anos e anos gloriosos, ainda é um jornal hoje que está muito bem, mas que os anos de glória, do ponto de vista financeiro, obviamente já passaram, porque já passaram para os jornais em todo o mundo. Havia muita gente, muitos colegas meus, que diziam, não, isto é da crise, e a crise... Pá, eu sempre disse, a crise dos jornais não tem nada a ver com a crise económica. Nada. A crise económica, obviamente, acelera essa crise e torna-a mais visível, se quiser, torna as fraturas em fraturas expostas. Mas não mais do que isso, porque na Alemanha não houve nenhuma crise económica e os jornais fecharam. Em Inglaterra não houve uma crise económica da mesma dimensão, porque não teve sequer a crise das dívidas públicas, só teve a crise bancária e houve o mesmo problema. Nos Estados Unidos, que passaram muito ao lado, com exceção da crise de 2008, houve jornais a fechar em todo o mundo, em economias de grande crescimento. Os jornais no Brasil caíram a venda a pique, o Brasil está agora numa crise, mas não esteve nos últimos anos, estava sempre a crescer e os jornais a cair. Ou seja, porquê? Porque eu sempre achei que a questão dos jornais tinha sobretudo a ver com um fator tecnológico e de hábitos de consumo. Ora, nós não conseguimos obrigar as pessoas a consumir uma coisa quando elas querem mudar a maneira de consumir. É muito complicado. E, portanto, por isso é que eu sempre achei que tínhamos que nos adaptar com alguma urgência à questão da net e dos telemóveis. E acho, por exemplo, hoje, eu hoje estou em televisão e volto a regressar à SIC ao fim de 8 anos fora, eu acho que muitas pessoas na televisão não estão a perceber o que se está a passar. Exatamente porquê? Porque acham... A televisão, por razões óbvias, é um meio que se aguentou muito melhor do que a maior parte das áreas concorrentes. A rádio teve uma crise muito grande há muitos anos e, portanto, hoje está mais ou menos equilibrada. Mas porque teve uma crise muito profunda, porque era um sítio onde trabalhavam... O número de pessoas que hoje trabalham em rádio, o número de pessoas que trabalhavam em rádio há 20 anos, não tem nada a ver. Só que foi a primeira das crises, foi a da rádio. E adaptou-se melhor. Pois foi, mas com muito custo. Sim, sim. Eu ainda me lembro de muitas rádios que hoje estão aí a bombar e tão bem, que tinham redações de 30 e 40 pessoas e que hoje têm redações de 5 pessoas. Ou que tinham não sei quantas pessoas a trabalhar na área de entretenimento e hoje têm muito menos e muitas coisas automatizadas. Portanto, atenção, as coisas também foram muito duras. Foi antes e, portanto, foi numa altura em que se calhar muita coisa foi absorvida por outras áreas do mercado. A crise da imprensa é posterior e muito mais arrastada. A televisão ainda não sentiu uma coisa que está a acontecer. E não sentiu porquê? Porque está muito mais em cima, no sentido em que tudo o dinheiro envolvido é muito maior e as audiências são muito superiores e o poderio do meio é muito superior, mas a televisão está exatamente a sentir uma pressão e uma transformação de audiência e de visionamento muito parecida com o que aconteceu aos jornais, numa escala completamente diferente, porque é de muito mais alto, mas numa velocidade que eu acho que vai ser superior. Ou seja, eu acho que... Não é decretar a morte da televisão, não tem nada a ver com isso. Uhum. Tem a ver com uma coisa completamente diferente. É as formas como as pessoas vão consumir ou vão ver ou vão querer saber coisas de que as televisões colocam cá fora estão a mudar a uma velocidade muito, muito, muito, muito rápida, por via não só das boxes, etc. Foi das primeiras coisas que as pessoas sentiram, mas por via dos outros ecrãs e por via do telemóvel. Hoje, ao regressar-se à SIC e 8 anos depois, por ser o Ricardo Costa, é mais fácil impor a autoridade? Não é uma questão de facilidade ou de não facilidade. É uma questão de... Como é que eu ia dizer? É só uma questão de experiência, atenção. Não tem a ver com mais nada. As pessoas com quem eu trabalho hoje... Mas olham-me com mais respeito. Atenção, vamos lá ver, é o que eu estou a dizer. A esmagadora maioria das pessoas com que eu trabalho hoje são pessoas com que eu já tinha trabalhado durante 17 anos. Ou uma parte, eu tive 17 anos na SIC, depois saí para o Expresso 8 anos e depois voltei. E antes tinha estado no Expresso. Mas nesses 17 anos eu trabalhei com a esmagadora maioria das pessoas que lá estão hoje. Há uma outra mais nova, claro, há pessoas mais novas e há umas que entraram entretanto. Mas a esmagadora, digamos, 90% das pessoas eu já tinha trabalhado antes. Portanto, não é uma questão de respeito, é uma questão de reencontro, se quisermos. Em que eu tenho uma experiência diferente porque tive 7 ou 8 anos noutro sítio, na imprensa, e isso deu-me uma grande vantagem, foi de ver a dureza do que é a pressão sobre um meio clássico, neste caso a imprensa. Por outro lado, deu-me uma experiência, e muito graças às pessoas com quem trabalhei lá, do que foi o crescimento da internet e das questões para mobile, que o Expresso deu um grande salto nos últimos 2 anos. E que na televisão isso foi menor. Mas as pessoas que ficaram a trabalhar na televisão têm uma enorme vantagem sobre mim, que é dominam mais a televisão, como é óbvio. Há muitas questões de televisão que evoluíram nestes 7, 8 anos, muitas questões tecnológicas, muitas questões da maneira de fazer, de maneira de trabalhar, que eu não digo que ando aos papéis, mas quase. E, portanto, atenção, o trabalho de comunicação social é um trabalho de equipa. A não ser se nós quisermos fazer uma coisa só de autor, ou um blog, ou podemos ter uma coisa própria. Hoje em dia há muitas pessoas que sozinhas têm um canal seu do YouTube, isso tudo bem. E há coisas dessas que podem ser fascinantes. Mas, fora isso, quando se trabalha em redações, é um trabalho de equipa. E, portanto, achar que há uma pessoa que decide, que faz, que acontece, isso não existe. Não existe, ou quando existe, existe mal. Eu, pelo menos, detesto trabalhar dessa maneira. E acho que os órgãos de comunicação social que, historicamente, progridem, são os que não dependem de uma pessoa, nem duas, nem três. São os que têm capacidade de se renovar e, se essas pessoas saírem, mudarem e por aí fora. Aliás, acho que o que faz com que o Expresso, por exemplo, eu lembro muito bem, eu estava no Expresso nos anos de maior luta, ombro a ombro, com o Independente. Eu acho que a grande diferença entre o Expresso e o Independente tinha a ver com isso, para além das questões de projetos políticos e projetos não sei o que mais, que depois, como se viram mais tarde, eram óbvios, era, e não era que a redação do Independente não tivesse muitas pessoas boas, porque tinha, mas era o depender muito de um grupo muito pequeno de pessoas, neste caso sobretudo de uma, que era o Paulo Portas, ao contrário do Expresso, que sempre foi uma coisa muito mais horizontalizada, com muito mais focos de poder, se quisermos, e decisão, e também de tensão, portanto é uma redação sempre em grandes equilíbrios, e normalmente são essas redações e são essas marcas e esses títulos que vão andando, os que dependem muito da pessoa A, B ou C, no dia em que a pessoa A, B ou C vira a cabeça para o outro lado, vai ao charco. E eu já vi isso várias vezes, falo do Independente, que é o caso mais claro, mas vejo outros casos onde isso acontece. E, portanto, eu felizmente sempre tive a sorte de ter trabalhado em redações que são muito críticas no bom sentido, que têm muita massa crítica, que têm muitas pessoas que pensam pela sua própria cabeça, porque às vezes também dá mais trabalho, como é óbvio, mas também muitas vezes as pessoas dizem, pá, isto não faz sentido, ou eu não faço isto por isto, e muitas vezes as pessoas têm razão, e, portanto, isso é bom, isso é bom. Eu prefiro muito esse modelo e acho que isso tem sido, esse lado eu agradeço muito porque tem sido uma sorte. Tem que se aprender a ser altruísta. Sim, ou é algo que já nasce com a pessoa e se aplica na a pessoa vai aprendendo meio. A fazer as coisas, claro que tem que ter algum altruísmo e depois também tem que ter alguma capacidade de decisão e às vezes tem que tomar decisões chatas, não é? Então, sobretudo no modelo de organização como é o de uma televisão, então uma televisão de 24 horas, nós não podemos brincar com a vida das pessoas, como é óbvio, isso não faz sentido, mas não faz sentido em nenhuma circunstância. Agora, que tem que se pedir muitas vezes ou exigir a pessoas que mudam de horários, que te venham trabalhar em folgas, que não, isso tem que acontecer. É porque é muito a gestão de uma máquina dessa, daquelas, e atenção, isto deve ser igual em todas as outras televisões, em função dos acontecimentos obriga muito a isto e, portanto, depois uma pessoa tem que saber depois compensar, gerir um pouco de outra maneira e poder conversar com mais, portanto, mais frontalidade, com maior frontalidade possível. Mas isso, aí está, isso é o tipo de coisas que eu não gosto de avaliar, porque acho que tem que ser outros a avaliar. Eu não gosto de avaliar as minhas qualidades ou defeitos profissionais, sei que tenho alguns e também tenho alguns defeitos, mas acho que aí tem que ser outras pessoas a opinar e não faz nenhum sentido eu estar a falar sobre mim. Ao ser-se diretor é o caminho andado para se ficar com o ónus de todos os ódios? Alguns serão, como é óbvio, não é? Vamos lá ver uma coisa, às vezes, e atenção, eu não digo que tomei toda a vida decisões corretas, não, e há várias coisas que eu tomei mal, e há vários casos pessoais que eu geri mal, alguns dos quais tenho noção, outros não terei, e portanto já tive de tomar muitas decisões difíceis e já tomei decisões erradas, atenção. E portanto, algumas coisas negativas vêm-nos parar às costas, é a vida, mas isso faz parte, ou seja, ninguém pode querer estar numa função de uma direção de informação, e eu presumo que isto noutras funções, áreas quaisquer, uma pessoa que seja diretor de um supermercado deve ser igual, ou diretor de uma loja, ou diretor de um cinema, ou de um centro comercial, ou de uma dependência de um banco. As coisas são o que são. As coisas que correm mal, uma pessoa tem que ser responsabilizada por ele, é óbvio por elas. É óbvio que muitas vezes vem disparar coisas às costas que não são da nossa responsabilidade, mas é a vida, isso faz parte. Ao tomar decisões erradas, um pedido de desculpa neste caso, ameniza as coisas, tranquiliza. Sim. Mais esse erro que se sabe que se cometeu. Mas isso é uma coisa da vida, não é? Vamos lá ver uma coisa da vida. E, portanto, um pedido de desculpas normalmente funciona, pelo menos até mostra que as pessoas têm a noção de cometer um erro. Eu faço com alguma frequência, não tenho problema nenhum com isso, até por uma razão muito simples. Nós, quando estamos a falar neste tipo de coisas, e muitas delas são em grande tensão, nós trabalhamos juntos todos os dias, e, portanto, no dia a seguir vamos estar todos outra vez juntos. E, portanto, para mim, o mais importante é nós não carregarmos rencores e situações dessas de uns dias para os outros. Óbvio que há algumas coisas que se acumulam, nunca se pode agradar a toda a gente, mas o ideal é não carregar esses rencores. As decisões que têm que ser tomadas têm que ser tomadas, são tomadas por muitas pessoas. É óbvio que não são todas bem tomadas, há coisas que estão mal. Pronto, e é preciso é que haja alguma capacidade de se conversar e de explicar. Às vezes, a explicação é, olha, às vezes as explicações não são muito racionais, às vezes a explicação é porque é que foi ele e não foi aquele, olha, porque foi ele e não foi aquele. Não, às vezes não há mais do que isso, porque muitas vezes as decisões que têm que ser tomadas são muito rápidas e muitas vezes não obedecem sequer a um critério ultracientífico. Às vezes o critério é, olha, foi aquele porque foi aquele. E isso acontece, e portanto o mais que eu ia dizer é pá, desculpa, olha, foi aquele, se calhar devias ter sido tu, pronto, não houve tempo para pensar nisso, não nos lembramos, pronto, tem que se dizer isso, não quer dizer que agrade, mas está dada uma explicação, pronto. Mais do que amigos ao longo desta caminhada, acumulam-se inimigos? Não, eu não tenho assim muitos amigos de trabalho, mas não é por eu tenho bastante amigos no sentido, tenho muitos amigos de coisas, não tenho amigos, tantos amigos assim, tenho alguns no sentido de fazer muita vida fora do trabalho, isso não tenho muito. Mas não tenho muito, por sempre fiz questão de ter amigos fora do mundo do jornalismo, da comunicação social e das redações. Por uma razão muito simples, porque isso sim eu acho que é importante para a nossa sanidade. Cada pessoa gera isso como quer. Eu não gosto muito de sair do trabalho e passar o resto da noite ou o resto do fim de semana ou o resto do tempo a falar da mesma coisa. Não gosto. Uhum. Não gosto. Isso sim é uma maneira que me... se quisermos, esse traço é um traço que eu risco de maneira a conseguir ter uma vida própria. Uma vida própria do ponto de vista intelectual, de ler outros livros, de ver outros filmes, ter outros interesses, de conversar com pessoas completamente diferentes, de beber uns copos com pessoas que não têm nada a ver com isso, porque eu já vi ao longo da minha vida vários colegas meus cuja vida é demasiado feita em espiral à volta das redações, dentro, nos seus dia-a-dia de trabalho e no seu dia-a-dia de vida pessoal, e eu acho aí sim que as pessoas acabam por ficar muito sufocadas e perder a capacidade de visão para fora. E isso sim assusta-me. Isso é das coisas que me preocupa e que eu faço bastante questão. Isso é um lado epicurista que se ganha com a idade e com a noção de que tudo isto não dura para sempre. E essa vontade de aproveitar mais. Não sei se é o de aproveitar, se é mesmo, foi uma necessidade, foi uma coisa que eu fui construindo. Não foi pensado. Repara, eu nos primeiros anos do Expresso, em que eu estive no Expresso, entre os 21 e os 24 anos, eu passava lá a vida toda. Embora o Expresso não funcionasse só aos fins de semana, mas depois então com a SIC, em 92, bem, 90, estávamos lá sempre. Foi um período, mas atenção, não me arrependo nada, foi um período muito giro. Depois, a pessoa começa a sentir uma necessidade de ter muita cabeça fora dali de vez em quando. Porque senão nós também trabalhamos pior. Eu conheço pessoas, há pessoas que trabalham muito, há pessoas que trabalham menos, há pessoas que trabalham, mas eu interessa mais as pessoas que trabalham melhor, como é óbvio. E há pessoas que confundem o trabalhar muito com o trabalhar melhor. Bem, quem trabalha pouco normalmente não trabalha bem, mas há pessoas que estão permanentemente a trabalhar e isso não é muito bom, nem para elas, nem para a organização, nem para o resto dos colegas, nem para a vida delas. E portanto, até porque muitas vezes, e nomeadamente em funções, por exemplo, de direção, se uma pessoa tiver sempre, acaba por não dar espaço aos outros diretores, aos editores, aos coordenadores, para tomarem decisões, uhum. para fazer as coisas deles, porque é muito importante essa e eu felizmente, sempre trabalhei em redações que têm muita gente boa e com muita gente com capacidade de decisão. E que não têm medo de tomar decisões e que tomam e que sabem tomá-las. Às vezes melhor, outras vezes pior, mas como eu. E isso é muito, muito bom. A palavra cansaço vai sendo pronunciada com mais exatidão ao longo dos anos, com o passar da carreira? Não, a única coisa que é mais com o passar da idade, não é? Obviamente que uma pessoa hoje, eu tenho 47, tenho 48 anos, faço para a semana que vem 48 anos, eu não tenho a mesma pujança física que tinha aos 20 anos, como é óbvio. Eu consigo, em períodos de forte trabalho, dormir muito pouco e estar sempre a trabalhar. Mas depois, a minha capacidade depois de recuperar é hoje é mais lenta do que era. Portanto, uma pessoa precisa de mais sono ou mais tempo de descanso. Não, o cansaço só tem a ver com isso, não tem a ver com mais nada. Não é um cansaço a trabalhar, sinceramente não sinto aí nenhum cansaço. É um cansaço na recuperação e nos níveis de recuperação. Mas isso eu presumo que até agora os atletas que foram campeões da Europa, os mais velhos, tenham uma necessidade, demoram mais tempo a recuperar fisicamente para um jogo do que os que têm 20 anos ou 18. É a vida. E no trabalho é sobretudo isso. Por outro lado, há uma coisa que a idade também nos dá, que é mais experiência e mais manha, se quisermos, de alguma maneira, nós temos mais truques para enfrentar situações do que quando tinha aos 20 anos. Portanto, é um... Há uma balança. Um bocadinho como o Ricardo Carvalho a jogar. Exatamente. Não é? Ele já tem um sentido posicional muito superior aos de 20 anos, portanto, correndo metade, consegue normalmente estar nos sítios certos sempre. Não digo que seja exatamente a mesma coisa, mas é um bocadinho isso. Ao saber-se que se erra, perdoa-se melhor os erros dos outros? Ou compreende-se melhor claro os erros dos outros? Claro que sim, porque nós... Bem, então, repara, admito que existe em todas as profissões, mas há, felizmente, espero que não aconteça dentro de centrais nucleares, e coisas desse género, ou dentro de uma nave espacial, ou de uma cadeia de comando militar, ou de certas áreas que são coisas muito mais organizadas, mais fechadas, ou quem constrói um edifício. Uma redação não tem nada a ver com isso. É um sítio onde todos os dias tomam centenas de decisões de uma forma muito horizontal. Se fazemos aquela história, se não fazemos aquela história, se o jornalista vai ali, se não vai ali, se emitimos às 10 ou às 10h05, ou às 10h10 ou às 10h20. Isto são dezenas de pessoas a tomar decisões e são milhares de decisões por dia. É impossível que isto esteja tudo certo. Não é possível. E, portanto, é óbvio que há decisões erradas. E, portanto, só um doido é que acha que não há decisões erradas. E, portanto, só um alguém, que seja um diretor, que não sabe do que está a falar, é que acha que não há pessoas a tomar decisões erradas. Portanto, a primeira das quais a tomar decisões erradas, sou eu. Quantas vezes é que já me aconteceu dizer, pá, não, isso não interessa nada. E depois vejo, pimba, grande história, afinal, devíamos ter feito. Ou dizemos, pá, vamos fazer isto e tal, e depois aquilo não tem o valor que nós achávamos. Ou, pá, vamos para ali ou para ali, não, vamos para acolá, mandamos uma lista para acolá. E depois, afinal, a história era noutro sítio. Isto acontece imensas vezes, portanto. Nós temos de ter a noção de que, se isto nos acontece a nós, acontece a toda a gente. O que é importante é que nós aprendamos com os erros, saibamos corrigi-los e admiti-los. O pior que há é uma pessoa dizer, não, e está certo, e ficar o tempo todo... Isso é que não faz sentido. Isso é que não faz sentido. É ok, tomámos a decisão, está errada, é a vida, acabou, tinha que ser. Pronto, aprendemos, para a próxima já não fazemos. Mais nada. Existe aí um escudo anti-salta à tampa? Não, isso eu não tenho nada, eu por acaso, mas aí está, isso é uma coisa que eu acho que tem que se perguntar a quem trabalha comigo, não, mas eu salto-me bastante a tampa no sentido de prefiro a maneira de ser, ou seja, eu às vezes grito, ou digo palavrões, ou digo não sei o que mais, mas, e gosto de trabalhar com pessoas assim, porque depois, 5 minutos depois, estamos sentados a conversar e a vida continua, é preferível às vezes saltar a tampa, do que carregar as coisas às costas, eu prefiro isso, bastante, no trabalho sou muito assim. Sem medo das consequências? Não é uma questão de ser medo das consequências, é sobretudo não guardar rancores ou não guardar coisas no armário, porque isso é muito estúpido, porque nós trabalhamos todos juntos todos os dias e ficarmos com coisas ali a moer é um erro, porque depois no dia a seguir nós vamos estar a trabalhar com as mesmíssimas pessoas e se ficou ali uma coisa muito, uma coisa por dizer, aquilo vai acumular e depois há um dia que vai sair mal, não sabem para ninguém, e portanto é melhor às vezes uma pessoa dizer uma coisa que às vezes até pode ser meia parva e depois dizer, olha pá, desculpa lá, eu há bocado... Estava meio furioso e disse ali umas coisas que não devia ter dito. Pronto. As coisas normalmente passam. E eu acho que passa para toda a gente. Se nós começamos todos a guardar as coisas, elas mais tarde ou mais cedo vão explodir e depois não explodem necessariamente na melhor altura, nem pelas melhores razões, nem com boas justificações. E, portanto, mas isso cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu já trabalhei ao longo da vida com pessoas que têm feitios muito diferentes, maneira de trabalhar muito diferente, então acho que isso tem muito a ver com a natureza de cada um. No olhar do outro, sente-se o que ficou por dizer? Percebe-se quando ficam coisas por esclarecer? Isso depende muito das pessoas. As pessoas são muito diferentes, felizmente, não é? Às vezes não tanto assim, porque há pessoas mais difíceis de perceber, mas as pessoas são todas diferentes e, portanto, isso não há um padrão. Não há um padrão. Não há um padrão, aliás, eu acho que há coisas que conduzi bem na vida e há outras coisas que conduzi mal. E há casos que eu hoje, se pudesse voltar atrás, teria resolvido de outra maneira. E sei que eu faço sempre de maneira de não tentar prejudicar ninguém, mas já houve situações em que se calhar prejudiquei pessoas e não devia ter prejudicado, porque não tomei bem, não calculei bem, ou não avaliei bem a necessidade daquela pessoa, ou não pude tratar aquela situação da mesma situação que tratei outra, mais ou menos equivalente, isso é impossível. São muitas situações ao longo de muitos anos. Como é que se explica à filha mais velha que não se terminou um curso? Da maneira que eu disse há pouco, é contando a verdade. É muito simples, é contando a verdade e dizendo depois, já agora, aquela coisa que diz, pá, mas atenção que hoje... Mas há autoridade para a obrigar a continuar? Eu aí acho que a questão do repara uma coisa, nós todos vemos aquelas histórias dos tipos que não acabaram a faculdade e que criaram o Facebook e criaram isto e que fizeram não sei o quê e tal. Portanto, o mundo está cheio de casos espetaculares de tipos que fizeram a vida mais completamente contra todas as regras. Agora, a verdade é que esses casos contam-se, não se contam numa mão, mas contam-se em algumas mãos. A maior parte dos outros casos, não. Nós todos sabemos, em média, que as estatísticas, é uma coisa que é uma área que eu gosto muito, uma pessoa quando vê em média, estatisticamente, as pessoas cuja vida, enfim, corre melhor, no sentido profissional, pessoal, material, de poderem, sobretudo, estarem preparadas para várias coisas, de fazerem coisas diferentes ao longo da vida, coisas mais interessantes, normalmente são pessoas que têm a maior formação. Isso aí é completamente indiscutível do ponto de vista da média. Não quer dizer que não haja pessoas que façam coisas absolutamente espetaculares, que mudam muito a nossa vida, que têm vidas fabulosas, sob todos os pontos de vista, sem ter nenhum tipo de formação. Claro que há, mas são muito menos essas pessoas. E, portanto, a formação universitária é fundamental e, portanto, é isso que se passa, é essa mensagem que se passa aos filhos. Agora, se aparecer um, eu tenho três filhos, se houver um dia diz, decide, eu vou fazer não sei o quê, desde que ele seja responsável e tome conta de si e tenha meios para subsistência, isso é que tem, isso é que é, pá, se quiser ir fazer não sei o quê, não sei para onde, pá, é um problema dele, isso é a vida. A partir de certa altura nós não podemos fazer nada sobre isso, assim como eu decidi que não acabava o curso e ia trabalhar, os meus pais também não me puderam impedir. E pronto, uma pessoa tem, mas também nunca mais lhes pedi nada na vida. Sim. Pronto, essa é a questão. A partir dos 21 anos eu nunca mais pedi nada aos meus pais, nem um euro. E portanto aí as coisas são o que são. Eu fui consequente com essa decisão e nunca pedi um euro aos meus pais a partir dos 21 anos. Pronto. Há uma autoridade da direção que passa para a casa particular? Não. Isso aí tem a ver, isso é uma parte, isso aí eu não falo de questões pessoais, mas isso eu acho que não. Eu acho que não de todo. Mas aí está, aí só outras pessoas é que podem dar opinião. Mas não se sente um pai galinho? Não, eu dou muita autonomia aos... Eu há uma coisa que sempre me preocupa muito em relação aos filhos e aos filhos dos meus amigos, embora aí não me meto, vejo só, que uma das palavras que eu mais uso é autonomia. E eu faço uma certa confusão, acho que hoje em dia... As crianças, os adolescentes têm muito pouca autonomia, não estou a dizer todos, como é óbvio, mas em média, as pessoas da minha idade usam muito uma expressão, que é uma expressão falsa, mas usam imenso, e eu farto-me que é dizer sempre assim, ah não, porque no nosso tempo era muito mais, era mais fácil, eu digo, era porquê? Ah não, porque agora há mais isto, não há mais nada, as pessoas dizendo que agora há mais crime, ou, não é verdade, ou seja, eu pergunto sempre, mas porque antigamente eu saía de casa com 9 anos, ou 10, às 7:30 da manhã, voltava às vezes às 7:30 da noite, não havia telemóveis, ninguém sabia onde é que eu estava. Portanto, não é verdade que hoje seja mais complexo do que era há 30 anos. Não é verdade. Nós, é que quando temos 40 e tal anos e temos filhos, dizemos não, porque é preciso levá-los e é preciso trazê-los. Eu não estou a dizer que a vida não seja, que não haja coisas que mudaram na vida, mas hoje em dia é muito fácil as pessoas saberem onde é que estão os filhos e falar com eles 20 vezes ao dia. Sim. E eu acho que hoje nós preparamos, nós não, a sociedade prepara mal as crianças, os adolescentes para a questão da autonomia, de saberem tomar conta de si próprios, de fazer as coisas sozinhos, andarem em Lisboa sozinhos, em Lisboa, no Porto, ou onde for, ou no Algarve, ou em Coimbra, ou no Alentejo, as pessoas são muito pouco autónomas. E isso faz uma certa confusão. Há uma noção errada daquilo que é a realidade. Há, no sentido em que todos nós distorcemos a realidade em função das nossas coisas. E, por exemplo, este caso que eu disse era um deles. É, as pessoas hoje, quando têm 40, 50 ou 30 e tais, quando são pais, projetam, no fundo, na sua vida, uma realidade que não é a que existe para proteger os filhos. Eu acho que ao estarem a achar que estão a proteger os filhos, eu acho que não os estão a proteger. Há que ser muito bem resolvido para não se projetar uma vida paralela nos filhos. Não é uma questão de ser resolvido. Eu acho que é uma questão de se perceber ou não perceber o que é que nós, que espaço é que devemos dar ou não devemos dar. E eu acho que se dando o espaço, ou seja, uma pessoa acha que protegendo está a ajudar a pessoa a fazer o caminho, e é preciso ter alguma frieza para dizer não, É indo sozinho que a pessoa aprende a fazer o seu caminho. É este equilíbrio, mas também não pode ser nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas eu sou muito defensor do segundo modelo. Os seus amigos são pessoas de aceitar bem as suas críticas? Ou barafustam muito? Eu tenho amigos muito, de muito género e não sou uma pessoa particularmente crítica. Não sou uma pessoa especialmente crítica. Como é que se consegue proteger a vida privada? É não saindo de casa? Não. É não ir a certos sítios, não é mais nada do que isso. Vamos lá ver uma coisa. Eu sei que eu tenho a noção que sou uma figura pública ou semi-pública, no sentido que quem trabalha em televisão acaba por ser, mas também tenho a noção de que uma pessoa consegue fazer uma vida muito normal, muito por todo o lado, sem ter grande exposição de vida da sua vida. Mas há que passar por um sentimento de privação para ter essa... Não, há só certos sítios, certas festas, certos não sei o quê, certas praias, certos não sei o quê, não se vai, pronto, que já se sabe que há fotógrafos ou não sei o quê. Mas é um mundo muito pequeno esse, em todos os sentidos, e portanto não é muito difícil de evitar. Não há não estou a dizer, não é muito difícil de evitar, em média, não estou a dizer que um dia não aconteça, ou não apareça, ou não vá a um sítio e que, pronto, até porque vou muitas vezes a sítios desses por razões profissionais. Estou a dizer é que no dia-a-dia não é um mundo... que seja assim tão difícil de evitar. Desde novembro de 2015 que a pressão é maior? Porquê? Por causa de família? Sim. É diferente, não, aí é diferente, isso é uma questão completamente diferente. É uma, a pressão só é maior, é uma pressão de, como é que é dizer, uma pressão de avaliação de outros, ou seja, eu tenho a perfeita noção de que sendo de ser diretor do Expresso, como fui, ou agora ser diretor de informação da SIC, tendo um irmão como primeiro-ministro, é uma situação muito rara a nível mundial, se não for única. Okay? Portanto, eu fui diretor do jornal político mais importante do país, segundo maior em vendas a seguir ao Correio da Manhã, mas, portanto, o jornal mais importante do ponto de vista político e económico em Portugal, e agora sou de uma televisão privada, cujo canal de notícias é o mais visto em Portugal, e os noticiários da SIC são sempre mais vistos, ou os segundos mais vistos, portanto, tenho a noção da importância. Repara, a minha questão aí é, isso aí é mesmo uma daquelas questões que só o próprio é que pode resolver, e eu não sei se outra pessoa na mesma circunstância teria tomado as mesmas decisões que eu. Sim. Pronto, isso aí, eu não avaliaria ninguém por uma situação dessas, se alguém que tivesse uma situação igual à minha tivesse tomado uma decisão contrária, eu seria também normal. Eu na altura em que isto aconteceu, aliás foi antes. O lugar à disposição. Mas isso foi antes, na questão da candidatura. Das primárias. A partir do momento em que o lugar não foi aceito, eu disse, pronto, então se não é aceito, vamos lá tentar fazer isto. Embora, atenção, eu fiquei sempre, ainda hoje tenho, não é uma espécie de carta na gaveta, mas é uma ideia de que pode haver um momento ou uma circunstância em que isto não seja gerível. Uhum. E, portanto, eu estou numa situação em que tenho a noção de que posso, eventualmente, por razões de ou prejudicar a minha vida, ou prejudicar os colegas com que eu trabalho, ou o órgão de comunicação social onde eu trabalho. Ou seja, a minha posição não se pode sobrepor a isso. E pode haver uma situação em que eu posso ser um incómodo. Pode haver uma situação. Pode tornar-se uma pedra no sapato. Pronto. E aí, se uma situação dessas acontecer, eu terei que tomar consequências. Não vou dizer que é a primeira nem a segunda, mas se houver uma situação verdadeiramente evidente para mim, não tem que ser evidente para os outros. Pode acontecer uma circunstância em que eu não queira ficar ou não possa ficar, mas é a vida. Esse lugar à disposição foi uma questão de consciência ou uma questão de momento? Não, foi uma questão de consciência. Foi de momento e foi de consciência, foi pensado. Foi pensado e pedi e coloquei. Não foi uma decisão tomada mais a quente? Ao sabor Não. Foi exatamente... porque eu achei a situação era tão estrutural que eu tinha que colocar o lugar à disposição. Até para se defender? Não era para se defender, era para todos conversarmos sobre o assunto e ficar visto se aquilo fazia sentido ou não. Porque era uma situação que também colocava riscos aos meus patrões, não claro. É? Pronto, e portanto eu coloquei o lugar à disposição do Conselho de Redação, porque é o órgão que representa a redação, neste caso do Expresso, e da administração, e portanto não podia colocar ao público em geral, não é? Portanto tive que colocar aos dois órgãos possíveis, porque se a administração entendesse que podia haver algum problema para a marca, para os acionistas, para não sei o quê, eu teria que ter saído. Se a redação também tivesse dito o mesmo, eu também provavelmente teria que ter saído. Os dois disseram que nem pensar, pronto, e dizendo os dois que não pensar, a única coisa que naquele momento é bom, a pessoa sentir a confiança das duas estruturas, se quisermos superior e porque é a administração e ao nosso nível, que é o Conselho de Redação, pronto, e a partir daí uma pessoa diz, ok, então vamos tentar. Agora, não foi na base do ok, então pronto, não há mais nada, não. Foi na base do vamos tentar e vamos ver. Ainda está em fase de avaliação. Eu estou sempre em fase de avaliação. Acho que a parte principal da pressão já passou. Uhum. Até porque foi mais pesado durante a campanha eleitoral, porque se o Expresso fazia uma notícia mais assim era porque estava a tentar proteger, se o Expresso fazia uma notícia mais assada, ah não, era para estar-se a tentar distanciar, é para mostrar... Preço por ter e preço por não ter. E portanto era uma situação muito... Foi uma situação bastante complexa. Mas que com o tempo foi andando e foi passando. E eu acho que hoje já não é um tema. O que não quer dizer que não venha a ser um tema. Ao escrever-se no Expresso, mete-se o peso das palavras antes, durante ou depois da feitura da crónica semanal? É as três coisas. Acontece. Às vezes temos mais... porque o processo de escrita não é sempre o mesmo, o tempo de escrita não é sempre o mesmo. Às vezes há tempo para rever muito e burilar e reler e refazer e coisas, outras vezes não. Às vezes lê-se e diz, ok, era mesmo isto que eu queria, outras vezes lê-se e diz, epá, não devia ter posto este ponto, opá, esqueci-me disto. Há de tudo. A parte, não sei bem dizer, depende muito das circunstâncias. Há alturas em que eu leio, eu normalmente releio as crónicas e digo, epá, tá, ou então às vezes encontro não um erro ortográfico, mas isso normalmente não encontro, porque mesmo quando os dou, os 10 que normalmente não deixam passar. Mas às vezes há um erro de ideia, há uma construção mal feita, ou perdi demasiado tempo num ponto e depois quase não deixei tempo para a ideia que era mais interessante. É basicamente isso. Pode-se mudar de opinião, ou por uma questão de respeito a nós próprios, ela tem que permanecer cristalizada? Não, pode-se mudar de opinião. Pode-se mudar de opinião, claro que pode. Porque, repara, nós temos uma opinião em função do que conhecemos de um assunto. E às vezes, à medida que o assunto vai mudando, a nossa opinião não tem que se manter igual. Pode mudar perante factos diferentes, ou perante argumentos diferentes. Isso é uma das coisas que eu acho que é mais importante no jornalismo e que eu gosto muito. Eu gosto muito e acho que é uma das coisas mais perigosas da internet e sobretudo do Facebook, é o não nos confrontar com opiniões diferentes das nossas. É uma coisa perigosíssima. As pessoas não têm a noção disso. As pessoas que só consomem informação no Facebook não têm a noção de que estão a ver sobretudo coisas que os seus amigos veem e o algoritmo vai-nos sempre puxando, as pessoas acham que estão a alargar o círculo e não estão a fechar, porque uma das coisas mais importantes no jornalismo, na democracia e se quisermos no mundo iluminado em que nós vivemos depois do iluminismo nesse sentido é de nós vivemos numa época de razão e em que eu acho uma coisa mas gosto de ler coisas que acho o contrário. Posso dizer, se calhar este tipo tem razão. Essas são as coisas mais importantes que há. É nós vermos pessoas que defendem uma opinião contrária à nossa. Ainda há um bocadinho, antes de gravarmos este programa, estávamos a falar da Turquia. Se era ou não era um golpe encenado. E eu passei o fim de semana com boa parte de dúvidas sobre isso. Mas, por exemplo, hoje de manhã estive a ler um artigo grande do Financial Times, só com factos, e que digo já neste momento, neste dia em que estamos a gravar, que é um dia 18 de manhã, dizer que não é um golpe ficcionado. Eu não sei se no dia 20 eu tenho a mesma opinião, porque pode aparecerem coisas novas. Mas porquê? Porque, e aí está, isso está a função. Eu hoje fui ler um artigo que dizia coisas que eu não fazia a mínima ideia. Uhum. E eu passei o fim de semana a ler coisas sobre isto. Mas o de hoje mostrou-me uma série de coisas, de dados, era quase uma história do golpe, minuto a minuto, que é completamente diferente de ideias que nós fomos construindo ao longo da semana, ao longo do fim de semana. E isto é muito importante, o confronto com ideias contrárias. E, portanto, assim como isso é importante, é óbvio que as opiniões não se podem manter permanentemente. A não ser só há coisas que são, 2 e 2 são 4, não é? E há coisas também, mas que têm a ver com questões do que nós achamos sobre o mundo, que ideias que nós temos como ideias absolutamente firmes à nossa construção e às nossas ideias base que nós temos. E isso não estou a dizer que essas mudem, mas outras... Muitas delas mudam. Eu gosto muito, uma coisa que o jornalismo nos dá é a capacidade de fazer contraditório tudo. E eu gosto muito do contraditório. E gosto também que me façam contraditório. E gosto de ouvir opiniões contrárias às minhas e às vezes até coisas que eu tenho uma opinião e que acho que devido vou mudar, adoro ouvir pessoas que têm a opinião contrária. Para si não há verdades absolutas? Há verdades absolutas. Há verdades absolutas. Não estava a dizer que 2 e 2 são 4, mas há verdades absolutas. Agora, há verdades que nos parecem absolutas e depois não são absolutas em função dos acontecimentos. Eu, até na minha vida profissional, já houve coisas contra as quais eu votei contra, que depois disse, pá, não, eu não tinha razão. Afinal, esta decisão que foi tomada estava correta. E eu tinha uma opinião contrária, então isso acontece tantas vezes. Essas mudanças de opinião que vão existindo moldam também a nossa personalidade ou são apenas opiniões? Que vão cambiando? Não, muitas vezes vão mudando a nossa personalidade, vão mudando a nossa maneira de ver as coisas, vão mudando a nossa maneira de pensar. Eu gosto muito disso, gosto muito de dizer, olha, eu achava isto, mas entanto, epá, estive a ler isto, e afinal isto não é assim, é ao contrário. Isso é muito interessante. E foi a opinião de Ricardo Costa neste Conversas de Esquina. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo. Voltamos na próxima semana com a entrevista ao jogador do Sporting, campeão nacional João Matos. Beijinhos, abraços e bom fim de semana.